sul. O terra samba chegou, a cidade tremeu, sacudiu o terra. Todo mundo viu, a cidade tremeu, balançou o terra samba chegou, a cidade tremeu, sacudiu o terra. Todo mundo viu. Lá na Bahia ninguém se segura, ei. Sai a canoa e entra a mulata, vê. Arrasta a massa por onde passa, vê. O povo todo feliz a cantar. Lá na Bahia ninguém se segura, ei. Sai a canoa e entra a mulata, ei. Arrasta a massa por onde passa, vê. O povo todo feliz a cantar. Tatara, tatara, tá, vê. O povo todo feliz a cantar. Tatara, tatara. O povo todo feliz a cantar, tatara, tatara, tá. O povo todo feliz a cantar, tatara, tatara, tá. O povo todo feliz a cantar. A cidade tremeu, balançou o terra samba chegou. A cidade tremeu, sacudiu o terra. Todo mundo viu, a cidade tremeu, balançou o terra samba chegou, a cidade tremeu, sacudiu o terra. Todo mundo viu, erga as mãos e diga para o céu, eu sou o seu morango, o pão de mel. Erga as mãos e diga para o céu, eu sou o seu morango. Feliz a cantar, tatara, tatara, tá. O povo todo feliz a cantar, tatara, tatara, tá. O povo todo feliz a cantar. A cidade tremeu, balançou o terra samba chegou. A cidade tremeu, sacudiu o terra. Todo mundo viu, a cidade tremeu, balançou o terra samba chegou, a cidade tremeu, sacudiu o terra. Todo mundo viu, erga as mãos e diga para o céu.